Atenção, atenção, é o desafio, hein? Um pau na quente, um pau na gelada. Vamos ficar bebo. Meu nome é Kart, sobrenome é Love. Simbora! É, só tem um jeito de você sair dessa. Pois é, cê tá sofrendo mais do que Coscó sem neca. Eu vou te ajudar, o remédio tá no bar. O caso é sério, acredite. Só tem uma forma de te consolar quando o assunto é chifre. Se ela te mandou embora, trocou por outro cara. Um pau na quente, um pau na gelada. Se bateu saudade daquela desgramada. Um pau na quente, um pau na gelada. Ou se tocar o Kart Love no som do porta-mala. Um pau na quente, um pau na gelada. Levou duas de 500, caiu na laranjada. Um pau na quente, um pau na gelada. Alô Ramon Dias, alô Big Big, bora Juan, alô Favinho do Cadete. Que sucesso é esse, papai? Eu vou te ajudar, o remédio tá no bar. O caso é sério, acredite. Só tem uma forma de te consolar quando o assunto é chifre. Se ela te mandou embora, trocou por outro cara. Um pau na quente, um pau na gelada. Ou se bateu saudade daquela desgramada. Um pau na quente, um pau na gelada. Ou se tocar o Kart Love no som do porta-mala. Um pau na quente, um pau na gelada. Levou duas de 500, caiu na laranjada. Um pau na quente, um pau na gelada. Um pau na gelada. Ou se bateu saudade daquela desgramada. Um pau na quente, um pau na gelada. Ou se tocar um velho love no som do porta-mala. Um pau na quente, um pau na gelada. Levou duas de 500, caiu na laranjada. Um pau na quente, um pau na gelada. Meu nome é Kart, sobrenome é Love. É um pau na quente, um pau na gelada, papai.